estamos começando o nosso primeiro, porque não, de primeiro de muitos podcasts, ainda sem nome, né? E decide depois, claro. E antes de mais nada... Depois você vê, como sempre. Antes de mais nada, apresentação, né? Eu sou o Bolesina, o Six. Como Bolesina? O Six. E, sei lá, cara, deixa eu falar uma frase, é como eu disse aquela vez, eu tô puto com o filme do King of Fighters. Sou Frajola, tô solteiro, disponível, procurando alguma garota que gosta de videogame. Preferência que sabe derrotar The Boss pro Metal Gear 3, porque não consegui de novo. Puta merda. Isso aí. É fácil, né? Mas tudo bem. Bom, sou o Lanzoni, o um dos três que conseguiu derrotar a The Boss. É, pois o nosso amigo não conseguiu. Mas era uma mulher. Eu já prefiro uma mulher que deu uma coisa. Então tá beleza. Foi de Mega Drive, possuo um desde o meu aniversário de 1900 e lá se vai. Tem um Mega aqui. Ah, muito bom. O meu Mega. Muito bom. E... eu ganhei. Que é podre. Meu primo quis me dar. Eu também ganhei. E vamos tocar essa bagaça adiante. Vai lá, Julie. Eu sou Julie, tenho 23 anos e o poder do Hulk é saltar. Vou contar a historinha. Pimba! Já começou? Pimba, começasse já na próxima temporada. Ela tem só apresentação. Poder do Hulk pular. Não tem história. A gente, sei lá, eu falei com vocês três e a gente falou, vamos fazer um podcast, que já tem dois, três. Tem, claro, tem ótimos podcasts, tem o Downloading, não sei se vocês escutaram já. Tem Escutei. O Soundtest, que é mais, sei lá, é mais foda, é mais... sabe muita coisa. E, claro, o nosso Jovem Nerd, né, que todo mundo aqui escuta, é o poder, né? Bom, daí a gente vai deixar nosso e-mail, nosso site, vou colocar em tudo que é lugar, players, whatever, em todos... sites possíveis, continue, etc. Bom, nosso primeiro assunto, é claro, vai ser sobre o mercado brasileiro de videogames. Eu sei que todo mundo acha um assunto complicado, claro. O Master System e seus 181 jogos na memória. Cara, sabia que o primeiro... PlayStation. O primeiro videogame do Brasil era um top game, não era, sabe aqueles Dactaro, Atari, etc? Era Sim. um top game o nome do videogame, não sei se vocês tiveram... Mas era na mesma potência que o Atari? Era um Atari, era um Dactaro, sabe? Só que... Que? Teu pai moldou e virou de aniversário. Pai, eu quero videogame! Tá aqui, ó. Deu uma lixadinha. Como assim de madeira? Não sei. É fundo preto, o GP tinha um pontinho quadrado, um pixel, né? E tinha que ficar batendo de um lado do outro, não era isso? Não, esses aí são os primeiros americanos. No Brasil, saca? Foi o primeiro o que eu lançou. Tu teve, não assim? Era de madeira. Lenda. Isso aí eu não sabia, cara. O segredo da sensualidade de Frajola. Ele teve um Odisseia, ou sei lá, eles não tem. Não sei lá o que é isso. Aquele computador. Então, foda. Vocês tiveram um Atari, alguma Dactar? Eu tenho um Atari 2600 até hoje, que é do meu irmão mais velho. É um Atari, não é um Dactar, é um Atari. Atari 2600. Escrito Atari. Eu também tenho um Atari, né? Atari. Eu tive um também. Na época eu tive um Dactar. O Atari começou em 81, cara, e sabia que foi o primeiro videogame a ter cartucho lançado em Manaus, desculpa, né? Sim. Zona Franca de Manaus. Tem aquelas fitinhas lá, Zona Franca de Manaus, cara, aqui. É verdade. E daí, o Atari durou até 89, só que quebrou por causa do MSX. Sim, só né? que ninguém tem 89 pra cidade grande. Sim, né? Pra cidade grande. Eu digo pro Brasil, né? Porque lá fora, sei lá, 85, 86. Sim. Ninguém teve MSX, eu acho, né? Não. Eu nunca ouvi falar. MSX não é aquele do Metal Gear? É, aqueles computadores, sabe? Só tu liga na TV. É um computador que tu ligava na TV. É. Vou comprar isso no Mercado Livre. Sim, ainda tem. Será? Sim. Tem o MSX2, né? Mas o MSX2... Eu acho que tem o MSX que é de 16 bits também. Isso. Eu sei que o MSX1 foi lançado no Brasil oficialmente, mas o MSX2 não. Porque o 1 não fez sucesso. É que o MSX nem era muito um videogame, né? Era mais um computador, sabe? Mas é que... É, tu vê, tá na classificação de videogame. Tá? Ah, tinha Metal Gear, foi da onde, cara? O clássico dos clássicos. Sim, nasceu ali. Depois foi pro NES. Aqui eu sou do tempo do Pense Bem aí. Sim. Depois teve o Master. E foi lá, olha só, fora do país foi um fiasco, cara. Lançou em 90. Porque fora do país, o Nintendinho lançou em 88. Cara, eu acho que não foi em 90, Master. Não, o Master no Brasil foi em 90. Ah, sim, sim. Eu procurei. E o NES no Brasil foi em 86. O Nintendinho, sabe? Sim. E lá fora foi em 84. Daí, por isso que o Master quebrou, sabe? Porque ele saiu depois do Nintendinho. E o Nintendinho, pá, tinha o Zelda, tinha o Mario 3. Todo mundo tinha o Nintendinho. É, Mario 3 ainda não, mas tinha. Tinha o Mario Bros 3, cara. Foi. Inclusive, um dos jogos mais vendidos da história é o Mario do Nintendinho, né? É o Mario 3. É o Mario 3. E é um dos jogos mais afudeiros da história. E até hoje, tu vê as listas de melhores jogos, como tu falei, aquela lista. Boa, tá sempre no top 10, sabe, esse jogo. Ah, é o melhor, tá louco. Primeira vez que tu chega no mundo 4 dos gigantes, puxa. Tá, falando da Nintendo ainda, depois veio o Super NES lançado no Brasil pela Gradiente. Não, era não. Playtronic. Era Playtronic. Playtronic. Era Playtronic. Lembro que a fita do Killer Instinct tava escrito Playtronic. Exato. Eu tenho. Não, mas aí, bom, teve o Atari, tá? Teve o CCE, o Super Game CCE, que era o meu, que eu não tinha nenhum Atari, nenhum Dactari. E o CCE eu quebrei ele com chute. Conserta com chute. Não, pera, tu quebrou o CCE com chute, conta essa história aí, cara. Como que quebrou o CCE? O primeiro da saga dos videogames já quebrados. Já jogaram o Super Cat Ninja? O que é o Cat Ninja? É um jogo. É o Ninja Gato. Ninja Gato. É. Que bizarro. Era um gajo? É. Era um gajo. Era até massa porque eu cheguei até o 11º level e tinha que. Tu trocava de personagem. Tu ia com um voando, parava em cima do negocinho e tu tinha 2 segundos, senão eu caía. E tu tinha que trocar personagem, dar um soco, quebrar, trocar de novo com aquele que voava e entrar. Era o Alex Kidd do NES, né, cara? E não tinha como fazer isso. Aí, pra tu aí passar de fase, tu deu um chute. Aí eu me irritei, deu um chute. É, Cat Ninja, Frajola Ninja, combina. Cat Ninja. Se tu pedir pro Léo, Pikachu, ele ainda vai se lembrar, né? Que eu levei o videogame pro pai dele, tentar ver se tinha alguma coisa. Tinha quebrado tudo o plástico. Mas Frajola Ninja. Era o CE? Aquele mas era a potência 8 bits. É, Nintendinho. É que eu tô perdido. Pra mim, Dynavision e Nintendinho. Né? Essa eu não sei as pra ver. Tá, gente, eu não sei aqueles videogame velho, Philips, Odyssey, essas coisas, se foram lançados, cara. Eu vi que sim, mas eu não conheço nenhum, ninguém que teve, só tu teve o Madeirão. Madeirão, apelido. O pai do Frajola fez. Tu fez, mano. O GP. Isso foi o. Bom, Atari, etc. Depois veio a Sega com o Master. E pela Tectoy com o Master, com o Mega e com o Saturno. O Mega foi lançado no Brasil e ainda hoje é vendido com aquele. Tem até um pacote, né? 80 não, jogos não, na memória, cara. Agora eles. Tem um. Mas isso. Lançaram os 3 Mega. No... Sim, lançaram um, o Genesis, que eu tinha o Genesis, que era o 2. E lançaram o 3, depois eu tive um 3. Sim. Que o 3 tinha reset, sabe? O 2 não tinha. Sim, sim. Mas o 2 tinha aquele negócio de volume, lembra? Tinha, aí tu podia pôr fone. Pôr fone tinha, tinha sim, volume no videogame. Esse eu tinha. E dava pra te conectar o Sega CD, né? Se eu não me engano. O Sega CD, o 32X, todos davam, acho. O 32X não deu certo, né? Eu sei que o Sega CD deu mais certo que o 32X. Sim, o 32X. Eu não sei. Eu sei que saiu um monte de jogo clássico e violento pro 32X. O Mega foi lançado em 91 no Brasil. E é produzido até hoje, ok. A Tectoy foi a melhor coisa de videogame que surgiu no Brasil já, se tu vai olhar. Porque é o quê? Ela chegou a fazer jogo. Tinha Mônica no Castelo do Dragão. Não era The Master, Phantasy Star em português, era Mônica no Castelo do Dragão. Tinha Chapolin, Chapolin. Master System, contra Drácula. É. Sim, era jogo em português, claro, na época não era fala em português, né? Falia sobre... Sim, era mídia só. É. E aí, tinha pra Mega, tinha jogos em português, vários. O do Smurfs, se não me engano, Ghosts e Goblins, eles fizeram em português. Sabe? Vários jogos, tinha cara. Se tu catar, tem muito jogo. Que hoje em dia, tu vai se confundir se tu procurar as ROM, por causa que muitos pessoal já traduziram. Então, tu não sabe se foi lançado ou não. Mas tem muito jogo, assim. Bom, da Mônica, do Chapolin ali, toda aquela, acho que o Phantasy Star, né, que é aquela série clássica da SEGA, todos têm em português. Todos, pra Mega. Acho que o The Saturno também é em português. Não sei, eu lembro do Asterix em português. Tem também. O Pica-Pau, as Aventuras de Pica-Pau. As Aventuras de Pica-Pau. As Feras Frustradas de Pica-Pau. Isso, que é todo, não é somente todo português, mas é todo feito no Brasil. Não é versão de nenhum jogo, é todo feito, se eu não me engano. Lembra que a Sun Games tinha alta reportagem? Godia, pica-pau, Brasil, é. Lembra que tinha a Sega Net? A internet do Mega Drive, que tinha no Brasil, sabe? Tinha no Japão, no Brasil e nos Estados Unidos, era tipo, era só assim. Eu acho que nem na Europa tinha isso. Não tinha na Europa. Que o Dayan tinha. O Dayan tinha. E era legal? Era um cartucho. Um cartucho? Não sei. Tu podia acessar o site da SEGA, que era com as dicas de todo o jogo, lançamento e blá blá blá, mas não, nem sei o que podia fazer aquilo lá. Eu sei que um dos poucos países que tinha era o Brasil, sabe? Que tinha SEGA Net. Caralho! Ou era Mega Net. Era pro Mega Drive e tinha o tecladinho e tudo. Tem pro Saturno. Saturno tem uma entrada que tu bota lá. Eu sei que o Dreamcast tinha internet, foi o primeiro que jogava. Sim, daí os caras babavam. Sim, o Phantasy Star Online, eu acho que era o primeiro totalmente internet. E era discado. Aqui no Brasil, né? Detalhe, aqui no Brasil. Não, mas o GameCube também tem um modo de escada. Não, todos agora tem escada, né? Mas ele pode ser jogado em rede, né? E o Saturno, cara, começou em 95, com o preço de 800 pila. Em 95, lembrando que em 94, plano real, dólar a 1 pila. É. Cara, o que devia ser hoje em dia? 2.000 pila? Tá louco. O videogame mais caro. E teve 1 milhão de consoles vendidos no Brasil. Eu vi Saturno. O Saturno. Até hoje, pela fonte, cara, 1 milhão. Chegou 1 milhão. O Saturno, não sei quem tinha Saturno. Eu lembro que na minha época, não era Saturno. Juniorito! Na época era Super NES e Play, que eu lembro. Não, mas Saturno bem depois. É que o Saturno tinha propaganda, TV. Você lembra? Tinha propaganda Sega Saturno. Tinha propaganda do Mega, eu não lembro propaganda do Mega. Do Mega eu lembro alguma coisa. Eu lembro das do Super Nintendo, claro. Mas do Mega e do Master eu lembro alguma coisa. Eu lembro do programa do Lex Kidd na TV. Eu lembro do programa Saturno, como não sei se vocês lembram. Sim, aparecia um planetinha com S. Não tinha o Sega Sanshiro, né? Mas tinha. Conhece o Sanshiro, né? É os caras das propagandas japonesas. O mascote do Saturno. Do Saturno no Japão. E ele morreu. Daí quando a Sega faliu, ele morreu, saca? A propaganda é a seguinte. Eu até vou pôr ali nos links, se nós fizer um blogzinho legal. Porque assim, veio um meteoro, saca? Não sei se vocês lembram. Sim. Daí tem o QG da SEGA, saca? O prédio da SEGA, né? Sim. Daí tem o Sanshiro, não vou deixar ninguém destruir a SEGA. Ele sobe assim, levou e pega o meteoro e se explode. Era um foguete? É. Não era um foguete. Era um foguete? Tem esse vídeo? Eu não lembro. Ele se agarra e vai voando pro espaço. E vai voando, saca? Daí ele morre, daí acaba a SEGA. Era o videogame que tu chutou, Frajal. Quando eu comprei meu Super Nintendo da minha professora de história, ela disse, meu filho tá vendendo porque ele quer comprar um videogame de CD. Ah, é. Codio, era a explosão do mundo. Explosão, né, cara? Ele e o Playstation era... Bem rivais. Pra mim, na minha mente o videogame CD era o Saturno, mas não sabia que o nome era Saturno, Sega Saturn, sei lá. Pra mim era o videogame de CD, porque eu já tinha visto imagem e tudo. Videogame que dava pra escutar muito. E tinha uns jogos legais, Saturno. Porra. Sim, tinha. Não era o Play, mas... O Saturno teve jogo em português, que nem o Mega e o Master? Teve. Não, acho que não, cara. Eu não pesquisei. Jogo em português, teve um que eu lembro da época da Sun Games, que tinha um detonado no jogo em português. Tinha os The Mega. Acho que aqueles Adventures. Mísseis. The Mega tinha o... Tinha vários. Eu lembro daquele Thor, Story of Thor, que era em português. Que tinha locadora. Tinha locadora. Era em português o jogo. Em português de Portugal, não Brasil. Falando ainda dos videogames do Brasil, bom, isso aí da Sega, da Tectoy. Tipo, a Playtronic e a Gradiente, que tinha a Nintendo, não fizeram nada. Só lançaram os jogos aqui e mudaram os nomes. Não, tem. Depois tu vai ver que tem um jogo do 64 que foi lançado. Sim, o Shadow. Aham. Tá, mas enfim, da Sega, Sega. E... O bom, cara, tu vê só, os videogames eram lançados lá fora, no mesmo ano era lançado aqui. Depois, sabe, não Mega Drive, Master, mas como ali do CD, sabe? O Saturno foi em 95 quando lançou lá. E o Dreamcast em 99, cara, quando lançou lá também. 9 de setembro de 99, eu lembro disso. Foi uma data específica. É. Não é verdade. 9 do 9 do 99. Setembro é 9? Tem aqui a data, 9 do 9 de 99, porque era o lançamento... E ao contrário é 666. 6. Por isso que faliu. Eu joguei do Dreamcast, não sei, no Brasil se tinha jogo em português ou não, mas eu lembro. Eu acho que tinha alguma coisa. Ou com legenda, mas tinha, eu acho que sim. Eu vi com o manual. Não, mas manual é clássico. Tipo, sim. Agora que o Play 2 vai ser lançado aqui, tu vai ter todos os manual. Pois é, agora... Isso aí eu acho que é o mínimo, isso aí acho que até é a lei do país. Sabe? Bom, a SEGA terminou ali, né? Lançou ali, bom, não faz mais videogame. Porque vocês vão... jogos. Daí, o Nintendo, tá? Teve o NES, já falei. O Super Nintendo, que a gente já falou, que tinha as propagandas, que eram muito a fuder. Eu lembro, a única propaganda que eu lembro era do macaco. Não, propaganda do Super Donkey Nintendo. Kong. Eu lembrava a do macaco. E eu lembrava a do Mario Kart, eu acho. Mas mal é mal. Quando eu baixei... No caso, não baixei não. Quando o YouTube veio à tona, anos atrás. Eu lembro que tu comentou comigo das propagandas do Super Nintendo dos macacos. Porque você tá falando do Donkey Kong. Eu e o Six, no caso. É, e aí eu fui procurar no YouTube, tinha todas. E aí eu achei um site pra baixar, eu tenho. É? Só, eu tenho em casa em CD. Verdade. Tá, daí tinha a propaganda. Aí tinha vários cientistas, assim, programadores, tudo com cara de nerd. Umas mulheres, assim, ai, assim, uma mulher mais gostosa, assim, claro, né? Propaganda de videogame. Pra nerd, né? Imagina, né? Né, Frajola? Claro. Frajola é o nosso especialista, né? E daí aparecia todo mundo, banana, tipo, uns 20, assim. E cada um mais estranho que o outro. E tinha no fundo, tipo assim, as pessoas falando banana, tinha um cara vestido de Yoshi, um cara vestido de Mario, sabe? Um cara vestido de Kirby, eu acho até que tinha, assim. Nossa. E aí era propaganda do Donkey Kong, sabe? Banana pra você, Donkey Kong Country, no Super Nintendo, não sei o quê. E era muita fuder. Mas não lembro, eu lembro da... A do Mario Kart tinha uma tiragem com a Adriana e Galisteu. Como assim? O cara dizia assim que ele era o vencedor das pistas de kart, blá blá blá blá blá blá blá blá. Aí vinha uma guria loirinha. Ai, como é lindo, não sei o que, vamos sair, não sei o que. E ele, ah, como é que é seu nome? Adriane. Mario Kart para Super Nintendo. Tu não entendeu? É que a Adriane e Galisteu namoravam o Ayrton Senna. Não entendeu? Claro que entendi, por isso que eu tô falando. Ah, bom. Pra quem não entendeu, é por causa do Ayrton Senna, saca? Que ela namorava ele, a Adriane Galisteu. Como é que programa que ela faz? Sei lá. Ah, não entendo. Morreu. Frajola, Adriane Galisteu, opinião. Fala dela aí, cara. Ela já apareceu. A melhor do Super Nintendo, incluindo o Donkey Kong Country, acho que era do 3 daí. Era dois macacos, dois chimpanzés. Sim, os dois chimpanzés, um jogando e... Ah, é muito foda esse. Vai, não, para de jogar Super Nintendo. Ah, não sei o que, não sei o que. Ah, não sei o que. Eu tenho 99 vidas, sei lá. Donkey Kong Country 3 para Super Nintendo. Aham, isso aí eu me lembro. O 3 era mais fácil, né? E era o que eu mais joguei. 106% tinha, né? 105. Era mais de 100. Trust me, 105. 105? Não, vou levar um Fatality, mas acho que é 105. 105 ou 106. Pro Super Nintendo, ele humilhou o Mega Drive no Brasil. Desculpa falar isso, Sega, mas ele humilhou foda, cara. Porque, sei lá, ele nasceu na mesma época, sabe? Não lá fora, né? Aqui, né? Aqui ele veio junto, daí com certeza os caras, bah, Super Nintendo. E velho, olha, o Nintendo 64 agora veio em 96 no Brasil. O cara tinha muito pouca fita. O Dreamcast veio que ano? 99. 99. O Nintendo 64 veio em 96. Tinha falando já que a Sony não lançou nada. A Sony não lançou nada agora. Além de TV, hoje, rádio. É, né? E câmera digital. Cara, mas é bom porque tinha o jogo... O único jogo que eu sei, que eu lembro, era o Shadow Man, que era em português. Tinha legenda em português. Sim, legenda em português do Brasil. Não era, mas eles trocavam os nomes, tipo... O New Beetle Racing, que o nome é As Aventuras do Fusca, que eu tenho As Aventuras do Fusca. Tem bastante troca, né? E tem bastante troca de nome, tipo... Tinha um... Mas era um jogo meio famoso que tinha. Eu posso estar falando viagem, mas eu acho que o Zelda era a lenda. Era a legenda of Zelda, a Ocarina do Tempo. Mas eu posso estar viajando. Não sei. Não, o Diogo tinha, cara, esses jogos do Zelda. Tá, e só pra lembrar que a Playtronic lançou até o Super NES. Né? Depois não sei por que diabos veio a Gradiente e meteu o 64, acho que. Não sei. Não, que, acho que a Gradiente que pegou a época do Super NES ainda. Não, tenho certeza, eu pesquisei. Tá. Só que eu não sei por que, a Playtronic acabou, alguma coisa assim? Cara, será que não compraram ela? É, pode o que eu ia dizer, né? Agora, se não é viagem da minha cabeça, a Playtronic e a Gradiente é a mesma. Só trocaram de nome. É. Gradiente. Eu já ouvi falar disso. E o GameCube chegou aqui, né, cara? Oficial em setembro de 2002. Custando R$1.200. Baratinho, cara. E o Play 2 quanto era, né? No preço, cara. Era por aí, era. Um pouquinho até mais. Eu acho que era até mais. Isso que o GameCube era oficial aqui, né? É, comando. Tinha assistência, né? Tinha assistência. Não sei se tinha manual em português. Acho até que sim, né? Sim. Tem que ter isso aí, né? Imagina. O de videogame, eu acho que é isso. Tem os PC, claro, né? A Microsoft sempre foi foda. Sempre lançou jogo em português aqui. É, os Adventures sempre tinha, cara. É, eu lembro que o jogo de computador era mais barato. Era bem mais barato. Sim, era mais barato. Não, eu lembro que tinha um jogo de computador que eu lembro, o Day of Tentacle. Ah, O manual tinha todas as falas do jogo em português. Não, o jogo não era em português, mas tinha todos. Era LucasArts, né? É. Sim, era. Tinha todas as falas, tipo, tu procurava lá 15-1, aí tu ia lá, a fala tava... E o bom disso aí é que tem o mercado da Microsoft, né? Tu vai em qualquer assistência aí que eles te arrumam. Sim, sei sim. Lá, não é. Tem como dar pausa. Não vinha o Grifandango? Grifandango. É, dublado. Jogo, dublado. Dublado. Ou qualquer jogo da LucasArts, eu acho que tinha em português. O Full Throttle tinha... É. O Day of Time, o Manic Mansion. Eu jogava o Indiana Jones 3 ali na... Na Logical Beats, não era nem na... Eu fazia a Logical e daí Beats. Era em português, Indiana Jones 3, era Kids Adventure. Uhum. Ah, muito e foda. E os macacos também eram. Né? Era os macacos, até o 4. É todos LucasArts, esses Adventures. É todos LucasArts, todos. E tudo jogo foda, né, cara? Não sei se tem vocês um jogaram. Tem um pra jogar esses jogos aí. Eu jogava bastante, cara. Eu joguei bastante Grifandango e Ilha dos Macacos, que o Geiso era Trifante, lembra? Sim, que uma eu vez eu... É, eu passei pra ele. Olha, eu via jogar, o Rafa jogava no computador... Da empresa do pai dele. Só. Ah, e o forte do PC, além de Adventure, é estratégia, né? É, tudo Warcraft, Starcraft, Age of Empires. A maioria desses jogos são portugueses, sabe? Tanto, até hoje, acho que tem bastante jogos. Gente, forte do PC. Forte do PC, sim. O Gears of War, o 1 lá do PC, será que tem manual em português? Acho que tem, sim. Não sei, cara. Não, esses jogos... Eu acho jogos que manual... Novos, acho que sim. Manual tem que ter. Manual é todos em português. Manual tem que ter. É, se é lançado no Brasil... O jogo em si, não sei. O Halo 3, né, do Xbox 360. É, o Halo 3 eu joguei. Os caras fazem estratégia pra atacar ou defender, eles falam em português. Tá. Sim, então tu tem. Oi, tem revista, cara, de videogame de PC ali, tu paga 20 pila, vem jogo. Tu viu que vai lançar o Resident Evil 4? É, eu vi. Sim, sim, eu vi. R$17,00, não continua, eu vi. É. Acho que tu viu lá também. É, sabe? Vi lá. E tem vários outros jogos do mundo também. Tem um monte de jogo. Sim, que na nossa época era assim, né? Existe um jogo, Carmageddon. Bah, todo mundo tava conseguindo, ninguém conseguia, porque não era que nem hoje em dia que tu vai lá e baixa, não existia essas coisas. 2 KB de internet, baixar uma música, tu conseguia numa noite. Carmageddon, GTA. E aí, tinha que esperar vir na revista, sabe? Ah, não, já lançou alguma coisa no Brasil? Cara, eu não sei. Eu acho que sim. Mas lembrando que o Neo Geo CD era trica. E eu lembro do Neo Geo, escutem. Na contracapa das revistas, sempre isso. Tinha propaganda do King of Fighters, Samurai Shodown. Daquela Gamers, né? Sempre tinha, né? O Geo. E era em português as propagandas, tudo. Tipo, tu não via uma propaganda do Comic Zone em português. E aí, por isso que eu acho que a Neo Geo tinha no Brasil. Por causa pode dos flippers. Pode ser. Os flippers, não, os flippers com certeza tem a Neo Geo, mas os videogames eu não sei. Mas lembrando os até... que os flippers, de King of Fighters até o... O 2000, eu acho, tem em português. Sim, tem em português. É português mesmo, Brasil. Você não tem como melhorar. Videogames piratas. Bom, quem teve um Dynacon sabe que... Isso. Eu nunca tive, cara, um videogame pirata. Nunca, não sei. Nunca... Eu, antes de comprar meu Super Nintendo, eu ia comprar um Dynavision. Porque tinha Excite Bike que eu chamava de motocross. E eu queria jogar o jogo de motocross. E eu quase comprei, só que o Pia vendeu antes de vender. Não, vim com a pistolinha. Aí eu chorei tanto que meu pai quis comprar o Super Nintendo pra mim, da Prof. Que era 100 pila mais caro, 180 pila comprei o Super Nintendo. Nossa. 2 controles e 5 jogos. Tu comprou quanto o Super Nintendo? 97. Peraí, é o Super Nintendo aquele que foi derretido que tu colocou embaixo do... Mas Santos... Isso, o mundo tem que isso saber, é junto, né? Com as histórias dos shooters do Rochão. Tá, eu não senti nada bom, né? Sim. Mas eu comprei a época que vinha com a pistola, me emocionava. O Dynavision? Sim, vinha, o Dynavision vinha com o Dynavision. Até meu pai jogava. Mas era, o Dynavision é o NES, né? Como se fosse o NES. É o NES. O Dynacon também acho que é o NES, né? Sim. O PlayStation é o quê? Não, é sério. O Dynavision é o NES. O PlayStation tu abre a tampinha e sai um cartucho. Aí tu bota o cartucho. É 8 bits. É 8 bits também. É verdade, o PlayStation também. Se tu abre a tampinha... Eu nunca vi um Master Pirata. A não ser que eu acho que o Phantom System era um Master Pirata. E em Porto Alegre, nos camelô, tinha tudo isso. Na mesma. Mas não só videogame pirata, como os jogos piratas. Ah, sim. Tipo GTA, Tropa de Elite. Ah. Sonic pro Super NES. Sonic pro Super NES. Não, mas... Graças. Mario! Mas aí que tá, os brasileiros, o Sonic 4 não é brasileiro, sei lá quem é que fez esse jogo. Não, esse é o Piratão que faz o Piratão. Mas eu digo, os Piratão brasileiros, cara, os caras são muito foda. Winning Eleven, pega, tu já viu alguém jogando Winning Eleven no Brasil? Winning Eleven ou Pro Evolution? Não, tu só vê Só vê os caras jogando Pro Evolution Ronaldinho versão sei lá o quê, ou... Com o Campeonato Brasileiro. Só joga o Pro Evolution Bebeto. É, tem essas coisas bizarras. Branco. Eu não entendo, cara. Os caras do Brasil são muito Enciso. Foda. Os caras do Brasil são muito foda. Deviam lançar essas coisas no Brasil. Olha só o que os caras fazem. O GTA fizeram umas trocentas expansões, tudo em português. Eu tenho em casa, ou muito perfeita a tradução de início ao fim. Tem GTA, tem os caras modificaram, tem, até os carros do jogo, tem Santana, Kombi. Tem tantos hacks, né, cara? Ou no Brasil tem que ter Santana, Kombi, Chevette. Imagina se pegasse esses hackers daí e botasse numa produtora. Cara, eu tenho uma história do vizinho meu, Fritz, ele tinha Mortal Kombat. Era assim, Dr. Fritz lançou Mortal 2 e aí tinha lançado Mortal 3 nas revistas. Tu lembra que eram os gráficos, né? Aquele bar nas cidades, cara. What the fuck? Só que daí o cara tinha comprado o Mortal 3 pro Dynavision, Anacom, whatever. Sim. Daí era o 2 e o 1 misturado, saca? Era o 2 e o 1 com uns gráficos muito podres. E quando não dava fatal, a gente não achava a revista pra dar fatal. Tinha lá Finish Hurt, só que não dava pra dar fatal. Daí quando tu dava, sei lá, um socão ou matava o cara crescia na tela, ele era pequenininho, sabe? Daí ele crescia e ficava do tamanho da TV, sabe? E daí, ele ficava do tamanho da TV e daí aparecia assim, Next Battle, tipo. Daí tu escolhia os personagens, tinha muito personagem, muito. Só que não tinha nenhum do 3, sabe? Não tinha, sei lá, o Jax do 3, ok, não era tudo... É que os gastos do personagem, o Raiden preto, o Raiden dourado, o Raiden vermelho... O bom desses Dynavis é que tinha, sei lá, 1000 jogos de memória, funcionavam 20, o resto era tudo repetido. Era repetido. Sabe? Sim. Era tudo, viagens. Ele tem que uma caixa lá com, assim, 1 milhão de jogos. É, Adventure Island. 5 mil Adventure Island, que é aquele piada de calção que fica por assim. Só mudava a fase. Daí pra tu virar o jogo, tu escolher a última opção. Lá passava aquela fase e deu. Mario também tinha. Que triste isso aí. Bastante. Vê, né? É muito mais fácil comprar. Tu compra no Mercado Livre, sabe? Sim, tu vai comprar, eu acho que ninguém compra, assim, nós pelo menos, classe média, média. Vai gastar, sei lá, 3 mil no Xbox 360. Tu compra tudo no Mercado Livre. É, né? Chega a ser burrice, né? Não, tanto que a Microsoft, quando ela lançou o Xbox, agora no Brasil foi em 2007, né? Sim, foi uma queda de. Cara, tava 2000. Não, tava 1.800, tava 1.200 nesses tempos, antes da crise, esses dias. Daí veio a crise, até falei pro André, né, comprar 360, ali, era um pacote 360, vinha dois jogos, eu acho, um controle e o HDMI. É. Daí começou a crise, aumentou pra 2.300, aumentou quase 1.000 pila, velho, por causa da crise. O modelo mais barato tá em torno de 1.300. Era 40 GB, né? É. Tem o de 20 GB. Bom, falando em nova geração, quem começou da pirataria? A única que não lançou videogame no Brasil foi a Sony, com o Play 3, nova geração, o Play 2 vem depois. Que o Wii foi lançado em 2007 pela Gradiente. E tá sendo vendida nas casas Bahia a 1999. Quem viu a propaganda dos Mi's na TV viu, né? Quem não viu, perdeu. Tu não viu a propaganda dos Mi's? Eu vi só no YouTube, cara. É caro, cara. O Mi's tá 1.000 pila o Wii agora, comprando fora. Quanto tá um Xbox? 2.300. Brasileiro, 2.300. Um Play 3. Não tem brasileiro, mas o Play 3 tá 1.800 lá fora. Tá, então, que vergonha, pô. É uma vergonha, porque o Wii tá 1999, cara. Tá, e eles vão, lançar o Play 2 agora em fevereiro de 2009. Cara, mas o Xbox 360, o brasileiro, é muito fácil de tu pôr o videogame online. Não dá, é muito simples. O Play 3 é mil e uma coisa pra fazer, mas tá bastante louco. Bastante configuração. Configurar isso, configurar o pai da mãe. Tá tipo, Xbox reconhece o Wi-Fi e foi? Ou não? Não, ou tu liga e vai dobrar. Não sei. Ele tem entrada pra rede. Não, o GameCube também tem um modem, tinha dois modem. Wi-Fi é o Wii? É. O Wii sim, o Wii tanto que... Sim. É uma emoção jogar Wi-Fi. Jogar Mario Kart em Wi-Fi, tu vai lá, tamo só em dois, vamos jogar na internet. Iniciar internet. Só que, cara, a internet do Wii não foi lançada no Brasil, né? O Opera. Aquele pra usar lance, a internet? É. Aquele lance de Wii Pod, isso aí, não sei se dá pra te fazer no Brasil. Tem que ter cartão internacional. Tem cartão internacional, né? Com o Xbox 360 também, eu acho. O Xbox 360, eu acho que também, né? Não sei, não tenho. Quem tem deveria saber, né? É isso que é um foda, pois porque é, acaba deixando, tipo, que nem... Eu não tenho cartão internacional, não tenho nem cartão. Nem meu pai, nem ninguém no caso. Tipo, já é um negócio que... É um videogame de rico, que nem a PlayStation, que é de rico. Daqui um tempo, cara, acho que vai ter. Porque, bah, vai ser muito bom. Zibo, zibo. Mas dá pra baixar direto do Play 3, tu pode baixar, né? Os demos, essas coisas aí, mas comprar jogo, assim, impossível, né? Baixar filme, eu acho. Não sei como é que funciona. Mas, é, também não sei. Sabe que tem as lojas brasileiras, né? Tem a Gamers. Não sei se eu já mandei o site pra vocês da Gamers. Eu já entrei. Que é aquele lá, aquele isso aqui. O Gamers é uma rede famosa, né? No mundo inteiro. Preço no México, acho que ela é mexicana. Daí tá, né? Vamos ver o preço dos videogames, né, cara? Absurdo. Cara, o GTA 4 edição especial da Xbox 360. Chutem o preço do jogo. 500 pila. 450 pila. Quase acertei. Um jogo. Eu compro um Play 2. Não dá, não dá. Os caras, tá certo, né? E tu viu que agora a lei, era pra lei, era pra diminuir, aumentar os impostos, cara, dos eletrônicos. É, eu ia comentar. Entrou mim. A Gamers entra com tequila, jogo, por isso que é mais caro. E tem, pelo que eu vi, tem a Próximo Games também entrando, que é famosa, uma rede famosa. Game, né? E não, até agora não vi eu nada. Só mais CD mangá. É, né? CD eu mangá. Eu conheço loja de videogame. Não, uma loja oficial. É tipo aquela loja americana, tu entra, tu pega um carrinho de supermercado e tu mete. Ah, vou comprar esse jogo, vou comprar aquele jogo. Você já viu essas redes? Padeirancho. Ô, é muito foda, é que nem um supermercado, só que só tem jogo, cara. Tá, mas... É muito triste. Mas, essa Gamers é uma loja? É uma loja só. Ah, eu achei que era loja virtual. Não, mas é loja, física. Sabe? Tem que ver, tem em São Paulo, procura as fotos, cara. É lindo de se ver, sabe? Todos aqueles jogos, assim, bonitinho, oficial ali. Só que como o preço... É como entrar numa locadora, só que em vez de tu alugar, tu compra, né? Tu mete lá dentro e vambora, do oficial. Tem a Ubisoft que foi lançada no Brasil, né? Sim. Que veio aqui fazer... Tem até... Veio aqui e gostou das mulatas. Gostou das mulatas do carnaval. Eu já falo a tua opinião sobre a Ubisoft no Brasil, cara. E as mulatas. E as mulatas. A Ubisoft eu deixo pra games, eu prefiro as mulatas. É isso aí, cara. Frajola. Tem o site. Prefere as mulatas. Tem veja, né? Veja. Prefere não, tem as loiras. Tem no site da Ubisoft, cara, pra te mandar o currículo, cara. Eu vi falar isso aí. Eu te mandei o currículo no Orkut. Né? Ah, manda teu currículo pra Ubisoft, pra virar programador. Mas tem faculdade de programação também de games aqui? Tem. Mas a Ubisoft no Brasil, eu não sei se ela vai lançar jogo em português agora, com legendas pelo menos. Não tenho nem ideia, mas ia ser tri, cara. Eu ia ser tri, mas eu acho que o que ela vai fazer, ela vai produzir as coisas aqui e deu, sabe? É, eu também acho que ela vai só se produzir. Se bobear, vai lançar com legenda, mas claro, com mod com preço de R$450, que nem nosso amigo GTA. Aí. Mas ia ser tri jogar o Prince of Persia novo. Dublado em português com a voz do Vitor Fazano. É que é, né? Que nem o Halo 3 lá, não sei quem é. Participação de cara. Miguel Halo 3 é bem dublado, tá? Halo. É, tridublado, isso é muito desconhecido, sabe? Não é famoso. Ah, isso é melhor, isso é legal. Aí tu não liga, porque no Brasil eles têm costume de fazer isso aí, sabe? É. Aqueles filmes de animação mais toscos, eles põem a voz dos caras do Pânico. É verdade. Ninguém, é, o filme é um filme, não. Não tem nada a ver, né? Se fosse um filme de animação do Pânico. Júlia, essa é pra ti agora. Tu conta aí sobre o Zibo, porque a gente não sabe quase nada dele. É, eu tô... Zibo, eu vou contar sobre o Zibo. Zibo é a revolução. A Tectoy, como ela fez depois dessa época do Master e do Mega, que não... Pra ganhar dinheiro como? Com os 32 bits. Dreamcast você foi. E também era muito caro, né? Não dá. Lançar as coisas aí. Ela foi fazendo o quê? Lançando os Mega novo. Mega Drive 4. Nem sei se tem, pô. Mega Drive que já tem jogo embutido. Mega Drive Master com jogo embutido, não sei o quê. E ela lançou o Master com 8 jogos. Mega com 10 jogos. E foi lançando coisa. Tanto que a Tectoy no Brasil lançou, só no Brasil, o Mega Drive portátil. Ah, eu ia falar isso. Mega agora. Drive portátil, com tem 20 jogos, eu acho. Não sei quantos jogos tem. Não sei, cara, não sei. Tá, mas enfim, é brasileiro. Mega Drive portátil é brasileiro, sabe? Gasta pilha pra caralho. É do Brasil! É brasileiro. Põe uma vinheta, é do Brasil. Aí, Daí, como foi lançando esses Mega, aí viu que não ia pra frente, né? E eu lembro que na época a Tectoy trocou, ano passado trocou o logo e tudo, e tinha uma enquete no site da Tectoy. O que você gostaria que a Tectoy fizesse? Lançasse mais uma versão do Mega com 3 mil jogos, lançasse alguém, sei lá o que, lançasse Dreamcast no Brasil totalmente em português. E aí todo mundo falou, lembra que foi alto bafafá nos fóruns e tal, que queria lançar o Dreamcast no Brasil. Então, e ficou por aí. Aí ficou esquecido nessa época. Relançar o Dreamcast no Brasil. Relançar. Só que por causa da pirataria não dá, porque justo esses videogames da Sega, que tem um monte de jogo na memória, não tem encaixe pra cartucho. Os Masters, os últimos Masters, os últimos Mega não tem encaixe pra cartucho. Justo pra não ter pirataria. Sim. Eles não iam lançar um Dreamcast com um DVD. Sim, que a pirataria tá louco, né? Sim, né? Aí o que eles pesquisaram, aí veio o Zeebo. O que é o Zeebo? O Zeebo é quase um Dreamcast. Ele é quase um Dreamcast e quase um PSP, eu acho. Ou ele é melhor que um PSP. Tá, não é um PlayStation 2 da vida. Mas ele, o Zeebo, o que que é? Ele é esse configuração louca aí. E ele não tem encaixe pra cartucho e todas as mídias vão ser online. E todos os jogos vão ser em português. Todos. Os jogos vão ser produzidos no Brasil, a maioria. Versões feitas aqui. Então, pra quem quer fazer jogo, produzir jogo, blá blá blá, no Brasil, vai ser o paraíso. Vai ter, funcionar por um modem 3G, embutido no videogame, tu não precisa ter nada. Não precisa configurar 30 mil coisas, só tu ligar tá funcionando. Pela Claro, mas não vai ter cobrança nenhuma. Opa, é comigo. E pra baixar os jogos? Pra baixar os jogos, os preços vão ser 10 pila e 20 pilas lançamento. Aí tu, tipo, cara, tu compra créditos e com tantos créditos tu compra, pega tal jogo. Olha, tipo, como... É, como vai ser no Brasil? Tu compra crédito por quê? Cartão de crédito, é claro. Outras coisas, boleto bancário, que é a coisa mais brasileira que existe. É, imprime e vai lá na farmácia e paga. É. Pô, cara. Boleto bancário, tu imprime e vai pagar na farmácia. Coisa mais fácil, né? E tu compra teus points pra comprar o jogo. 20 pila um jogo, lançamento. Mas que jogo além de tu vai lançar? Mas aí que tá, os jogos vão ser feitos aqui, sabe? Mas só, não vai ter algum jogo assim, sei lá, se tu vai ter Alpha 3. Versões. Vai ter bastante versões de jogo de celular. É, isso eu ouvi falar. É. Isso é bom, porque versões pro videogame, claro, tu não vai jogar uma telinha pequena com umas bordas ao redor. Tu vai jogar a versão, tipo, por exemplo, se vocês catarem coisa aí na internet do Zeebo, tem o vídeo do Crash Team Racing. Eu vi. Que é um dos jogos mais divertidos. Que é a versão do iPhone. Eu não falei, mas agora eu vou falar, porque o Zeebo tem um acelerômetro no controle. Ou seja, tu não... é quase um lance do Wii, sabe? É que nem um iPhone que tu vira. Tipo, Crash Team Racing não tem controle, tu vira o iPhone, né? E no Zeebo vai ser a mesma coisa, só que, claro, vai ter opções de botões. O controle do Zeebo, eu acho de muito bom gosto, tem gente que não gostou e deve usar vaselina. Porque é igual de um Classic Controller do Wii, praticamente igual. E o que é o Classic Controller do Wii? Um controle de Super Nintendo, só que o preço do Zeebo, por enquanto, eu acho que eles vão mudar, tá muito caro. Que é pra ser 800 pila, né, eu acho. Não sei. Quando é que vai lançar? 800 ou 600. Algum é pra ser lançado no... Ou é o... Julho do ano que vem, eu acho. Não. É Natal de 2009 ou 2010. Eles vão fazer testes esse ano e blá, blá, blá, blá, blá. E vai ter um HD interno? Aí vai ter um HD interno. Quer dizer, não é HD interno. É uma memória interna de 1 giga. É, aí que tá a cagada dos caras. Meu celular tem isso? Mas, pois é. Aí que tá a cagada. Meu celular tem 2. Mas o jogo vai ser Quake 1, que vai vir junto, que tu vai poder fazer download. Né? Quake 1 totalmente em português, claro. Quake 1, cara, quanto tem? Quake 1 não era em disquete, cara. Quake 1 deve ter quantos mega, cara? 4. 20 no máximo? 4? Aí que tá. E jogo de celular? Tu faz download pelo celular, cara. Tipo, os Street Fighter pra celular não é tão ruim. Também os jogos de Dreamcast. O Prince of Persia celular, eu tô jogando, é muito aí foda. Que tá, os jogos de Dreamcast era giga disc. Era 1 giga. Mas assim, ó, o Zeebo tem certas questões que eles, os caras falaram, podem mudar até o lançamento. Que não vai ter nenhum vídeo, sabe? Não vai ter CG no jogo. Justo para os downloads ficar pequenininho. Então imagina, eles pegam um jogo de Play 2 e fazem caber num CD, cara. E, o Zeebo, isso aí eu acho que eles vão mudar, cara, porque 1 giga é muito pouco. Tem que ter no mínimo 20 giga, sabe? Só que aí que tá um desses lances. Ou faz o HD. Mas não é caro 20 giga. Mas aí que tá, cara. 1 giga, vamos pensar. Por que os caras fizeram 1 giga? Porque, aliás, eles pensam que vai caber tudo, que eu acho que não, mas eles pensam que vai caber. E outra coisa, como bater a pirataria, cara. Se tiver 20 giga, vai vir um hacker louco aí, um cracker louco, e vai enfiar um cabo USB que vai fuçar e vai fazer todo o jogo caber ali. Entendeu? Não precisa baixar mais nada. Com 1 giga, não, sabe? Que é pouquinho, sabe? Aí tu vai ter que pôr um jogo por vez. E o cara, antes de se prestar a fazer todo o hackeamento do negócio, ele vai pagar 10 pila e compra o jogo. Assim como é. Pô, tá muito barato esse negócio de 20 pila. Por que que vão piratear, cara? 20 pila tá um jogo pirata de Play 2. Sim, 20 pila é uma noitada mesmo. Pô, eles deviam ajudar, né? É. Não, acho que não deviam piratear. Uma cerveja é 4,50. Sempre tem os piratas, claro. É. A gente depende dos piratas até hoje, mas acho que tu... Como o negócio é brasileiro, acho que não deviam avacalhar, cara. Sim, então... É. Não, pensa, cara. 20 pila o jogo em português, sendo que pode ser que tem versões pro Brasil. É, sabe? É. Pô. Os caras, jogo programado aqui, sabe? Pode ser que o cara da Fevalha embaixo programou um jogo pro Ziba, sabe? Um amigo teu, hein? É? Pode não parecer, mas o Ziba é o futuro, sabe? Ah, eu tô dizendo, qualquer jogo da próxima geração, inclusive o Wii, que estão dizendo que vão lançar um novo, vai ser só pra download. Wii to Wii. Vai ser Wii, Wii o nome. Ô, Nintendo DS tá no Brasil, né? Acho que sim, todos o Game Boy. Todos, né? O Game Boy, o Advance. Tipo, as propagandas na Nintendo, o Old, nas outras coisas, tudo em português. Isso é um sinal que é lançado no Brasil. Tipo, tu não vê propaganda de Metal Gear Solid pra PlayStation 2, sei lá o quê, PlayStation 1 em português, sabe? Então, eu acho que todos. Na... O Game Gear eu não sei, cara. Até devia procurar isso aí, porque é interessante. Tá falando do Ziba, cara, ele vai competir com o Play 2, porque o Play 2 vai se lançar no Brasil. E tu sabe como tem neguinho que joga Play 2 no Brasil. Tu vai em qualquer esquina, tem um jogando Win Eleven. Mentira, mentira. É que é Campeonato Brasileiro. Campeonato 98. Brasileiro, 96. Pulaço! Eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eles plantaram a loja lá em cima, em Manaus, lá e vão... É, eu acho que eles vão lançar, mas vão lançar caro, tipo... Vão lançar, eu também acho que vão lançar caro. E todo mundo vai continuar comprando pirata, só os pais... Pô, você não tá legal, vou comprar um videogame para o meu filho. Vou nessa loja, me dê um videogame. Aí vai comprar. É um tiro escuro, mas eles têm que fazer isso aí. Bloqueado, é claro. Bloqueado, né? Claro, porque... É, com certeza. Só piratas, bloqueado. Não, não vamos sonhar que os jogos não vão estar 20 pila. É. Não vão estar 30 pila. Tu vai pagar a mesma porra de preço, com certeza. 50 pila eu tava bem. É, 50 pila eu pagava, 50 pila. Eu por, sei lá, God of War 2, 50 pila, com manual em português. Manual, caixinha bonita. Claro, né, cara? É que nem comprar um CD de uma banda que tu gosta. Não. Tu baixa, mas o CD. Mas sempre vai ter. O Play 2 já tem pirataria que chega, então não sei se vai dar muito certo. Eu acho que não vai. Vai ficar a mesma coisa. De desenvolvimento do jogo já tá pronto. Não sei se você sabe, né? Mas daria certo no Brasil lançar tipo uma TV com um Play 2 junto. É, né? Os brasileiros, eles são idiotas, eles compram. Idiota não, porque eu acho que ia errar trilha. Mas a Sony fez alguns modelos de plasma. No PlayStation? O processador do PlayStation. Ah, mas aí não é. Mas tipo, imagina assim, eu lembro que na época, há anos atrás saiu uma TV com videocassete. Codia, todo mundo queria ter a TV com videocassete. Ah, é? Não precisa instalar o videocassete. Imagina uma TV com Play. Ninguém vai comprar, tá louco, tipo. Todo mundo vai comprar. Mas deu o Ineleve junto. É, o Ineleve em português, tá bom? Deu, GTA Tropa de Elite, acabou? É isso aí, cara. As revistas brasileiras, não podemos deixar que são as melhores. Tu viu que a IGM faliu lá fora, a GMPC, né? É, parece que cancelaram a revista porque não tá mais vendendo. No Brasil ainda vende horrores, cara. Acho que eu vi no blog do Pablo, lá, o Sal, lá. É. Tinha Ação Games, tem. Não, revista clássica. Power. Revistas clássicas. Ação Games. Game Power. Ação Games era a revista. Não, Ação Games com Game... Editora Azul, velho. Ação Games começou a ficar chato quando tinha aquele frango respondendo as coisas. Não, isso aí foi depois, cara. Isso era na época do Play. Ação Games, a época dela era do Super NES e do Mega. E alguma coisa 3DO, que eles puxavam um saco, fica esgoto, até a bunda pra esgoto. Sim, e tinha Gamers, Super Game Power. A Gamers foi na verdade, detonado e não sei. A Super Game Power era a mistura de duas revistas. A Super Game, que era só da Sega, e a Game Power, que era só da Nintendo. Aí juntou. E aí tinha a Gamers, que era a melhor revista. A melhor revista. Marjorie. Certo. A Gamers, eu lembro que tu tinha a Gamers do Final Fantasy VI. Contava toda a história, com os mínimos detalhes. Eles traduziam os japoneses. O Shinosaga, cara. O jogo de luta. O Shinogears era todo... Tinha tudo traduzido. Era japonês e traduzido. Todas as falas também tinha tudo. Parasite. Tinha muitos jogos. Os caras eram muito bons. Jogo de luta, os caras... Eles tratavam minuciosamente assim, as coisas, assim, era muito boa a game. Tipo, eu lembro que tinha tanta coisa que eles escreviam que as letras eram muito pequenas, assim. Eu lembro que acho que meu irmão não conseguia ler. Eu conseguia ler, porque eu usava óculos, né? A game. E mostrava as imagens. E o preço era o mais barato. R$2,90. Só as capas eram meio chineludo, eu lembro que era desenho, assim. Né? Era desenho de um fã, sabe? Mexi na luta. Mas o bom da Gamers é que elas puxavam o saco dos games certos, dos jogos certos, sabe? Tipo os RPG aí, dos jogos bons, sabe? Eu lembro do Metal Gear também, né? Tornado Gigante e tal, dos de luta tribom, sabe? E as outras não, falavam, sei lá, acho que as produtoras pagavam. Mas tu pegava o detonado de cada jogo podre. Pegava o detonado do Metal Gear na Game Power e era duas páginas. Resident Evil. Hoje nem tem mais detonado, né? A EGM até tinha os detonados no começo. Eu tem a PlayStation Magazine. É que é tão fácil de editora. Não, mas assim, começou com a Game Power, assim, né? Depois veio a Super Game. É. Depois veio o Super Game Power, daí veio a Ação Games, daí veio o Gamers. Daí veio 30 mil revistas fuleiras. Nessa época do frango da Ação Games, tinha 30 mil revistas fuleiras. É, tinha muito. Tinha a Game Mania, sei lá o que, que era muito podre. Eu lembro que eu comprei uma pela capa que tinha o Sonic do Gente, como é que era, né? Dreamcast explodiu, E era toda a mesma editora da Gamer, sabia? Essas fuleiras aí. Mas era ela tinha fuleira. Lindinha, era muito ruim. Editora Scala era. Nem sei. Acho que era a Scala. Tem Gamers falido. Tipo, de repente eu lembro de uma época. Mas ainda estão vendendo Gamers por aí, se tu procurar nos livrarias. Coisa que nós achamos. Te lembra aquele dia, eu e tu, eu e o Fajola, a gente achou. Tinha o detonado de Chrono Cross, detonado de final 7, detonado de final 8. Eles faziam os guias grandão, grosso. Eles fazem um pacote com 3 revistas. A Game Mania era aqueles guias, né? Aquele guia do final 8 é da Scala, né? Scala. É um guia que tinha tudo, não tem noção. Tinha tudo, era uma bíblia de Final Fantasy VIII. Tudo. Eu também tive essa. Como é que é aquela revista, cara? Não é Game Station. Cara, tinha uma fuleira que tinha muita mulher. É, eu sei, é isso aí que eu tô falando. Que eu não comprava porque se minha mãe encontrava, tá bom. Tinha muita mulher, assim. Tipo, era um videogame, modelo. Claro, uma viagem, cara, muito chique. Eu não lembro, eu também sei. Joguei um pouco. E a EGM tá, eu acho a maior revista. A EGM, ela assinei, veio suprir o lugar da Gamers. Eu assinei ela um ano, terminou, sei lá, acho que de julho desse ano. Agora eu tô comprando todos os meses, mas não me arrependo, cara. Tá, tem uns comentários bem brasileiros que o cara fica com nojo, assim, bem isto, os caras protegem muito. É, eu não gosto. Mas pra ler a novidade, pro cara, sei lá, vou ler, não tô afim de pesquisar na internet. Tá bom, tá tribom isso aí. Não, a boa revista que tu pega, fica folheando, né? É? E tu olha e bate, interessou esse jogo. Tipo, às vezes tu não vai na internet procurar, por exemplo, eu lembro que eu comprei a minha Nintendo World lá e tinha um jogo chamado Chip. Um jogo que tu é um cachorro e tu põe as ovelhas de volta pro lugar. Sim. E daí, saca? Bah, que jogo ridículo. Só que eu li lá, os caras elogiam um monte, dizem que é um passatempo tri bom, dizem que o jogo é bom. Tipo, eu nunca ia procurar na internet. Ah, vou catar sobre um jogo. Pois é, cara. Chip. O bom da revista é isso aí, sabe? Isso aí que é legal. Porque capaz tu acha um jogo tri bom, sabe? O Katamari, tu acha que eu achei como? O Katamari é um jogo muito foda aqui. Tu não gosta nem tu, mas é muito Katamari foda. Katamari é o melhor jogo. Okami eu li numa EGM minha. O bom do Brasil, cara, é que tem muito blog também. Tem muito fórum, sei lá, tem a Players, né, que é tem a Outer Space, tem mais o que, UOL Jogos, e o cara acha tudo nesses negócios, nesses blogs. Tem que falar que na época, eu tava falando antes, da época da Ação Games, quando virou viagem, daí lançou a Nintendo World. Foi na época do Turok, do Turok, né? Foi 98, a editora da EGM. É, que a EGM veio depois, né, porque a Nintendo World fazia o sucesso. A Nintendo World era só da Nintendo ainda, 64... o Cubo veio também depois, sabe? Que do Game Boy Advance, pegou essa época que... E, cara, vendia muito, assim. Eu lembro que a revista cada vez melhorava mais. Os editores, os caras escrevem muito bem, assim. Eu leio hoje aqui coisa que eu só encontrava tão bom na Gamer, sabe? A Game Master aí eu tentei comprar, mas não gostei, cara. Eu agora prefiro... das novas, o que que tem? Eu sei que a Nintendo World ainda existe, mas não chega aqui na cidade. Vocês sabem, nós estamos em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Tem a IGM PC, tem a IGM normal. A IGM, a IGM PC. Tem a Game Master. É uma revista nova que eu comprei, achei legal até, mas... Vai melhorar, eu acho que vai melhorar. Bem pra melhorar. É boa. E tipo, eu peguei... Cara, essa Game Master não tem... Eu acho que tem alguma coisa a ver com a Games. Porque é aquela... Tem a cara da Games, sabe? Minha produtora. Eu não achei que... produtora, os caras da Games. Tem uma cara. Eu achei que as reportagens são muito curtas da Game Master. Mas assim, eu sei que tem a N-Gamer também, que é outra que é só da Nintendo. Pra te ver. A N-Gamer? Tem duas revistas do... tem só que falam só de Nintendo no Brasil. E tem aquela da Xbox, né? Revista oficial. É, Xbox... Ah, é verdade. Ah, nessa época das revistas fajutas, aquelas revistas que eram só de Play, lembra? Sim, só pegava vendo assim, as dicas... Aquela revista mesmo. Tripodre, eu lembro que não era detonado, era debulhado. Debulhado, tá certo. Agora era debulhando, não? Não, não. Debulhando é Stargame. Mas não, primeiro, vamos voltar antes. Volta. Tinha um programa na Record, que acho que era 5 minutos. Era, passava às 11h50 e até meio-dia, sabe? Não sei se vocês assistiram isso aí. Nunca. Isso em 94. Não tinha parabó. Não, cara, Record não tinha assistido. Era manchete, era manchete. Esquece aí, cara. Depois teve o Stargame, que tinha o sinal aberto, na hora só do Stargame, né? Que era o programa do Multishow, mas tinha o sinal aberto. Que ano? 95, 96 e 97. Depois o sinal caiu. Eu lembro que tinha, acho que mais ou menos na época, o programa da Angélica, de manhã, reportagens de PlayStation 1 e Nintendo 64 e Saturn. E tinha eles jogando também. E tinha o do Gugu, você não lembra do Gugu? Tu deve lembrar isso, cara. E tinha no Gugu um programa de tarde, domingo de tarde. Sim. Tu entrava no jogo como se fosse um esquema aqui. Verdade. E tu andava assim, chutava os bagulho. Tipo, tinha que vencer uma bruxa no final. Eu não lembro. Sim. Eu lembro que tu entrava no jogo e tu entrava, sei lá, tu entrava no Green Dog, tu entrava no Sonic. Eu lembro mesmo assim do Sonic 3, do Sonic 2. Mas isso aí foi na e época. E do Green Dog. Que tu entrava no Mega Drive do jogo, tu colocava dentro, sabe, os lances Chapolin ali que foi no Mac. E tu ia correndo assim, e aparecia os bichos, tinha que tu soquear, tu chutar. Assim. Sim, isso aí. Ah, era muito caro, assistia todos isso aí. Falava do jogo e tal. Ele falava dos jogos. Nunca ia ter aquele jogo. Lançamento do dia. Eu lembro que isso aí era a época do Mega Drive. Era a época do Mega Drive. Mas era a época que mais tinha estourado o Nintendinho e o Master no Brasil. Por isso que tinha. Todo mundo jogava videogame. E na época não falavam jogar, falavam brincar. Podem pegar qualquer revista, coisa antiga dessa época. Diziam, videogame não se jogava, você brincava de videogame. Eu tenho as revistas. Tu vê, né? Hoje o videogame é o maior mercado. Mais sério que... De grana do mundo. Ganhando cinema é brincar no Brasil ainda. Aí depois o Stargame teve... Tá, teve sido o Gugu, mas não era. O Stargame era sério. Não, o do Gugu era antes até. E daí tem o Stargame, que eu tenho todos eles, quem quiser. Eu tenho até o DVD-4 lá, que os caras do fórum do Gugu lá estão liberando todos os episódios. E teve o G4. Aí assim, muitos anos depois... Muitos anos. Não, cara, o Stargame acabou em 2000. O sinal caiu em... Sim, o sinal caiu em 97, mas... Quem tinha Multishow, sei lá, da grana, assistia, eu acho. É, quem era da grana. Tu que é da grana, tu era da grana. Mas daí, o G4 veio quando? 2002? O G4 eu não lembro, mas foi um ano assim que não era tão novo assim. 2002, 2003, eu acho. 2003, por aí. E aí era na Band o G4, jogando videogame do G4 na Band. De videogame na Band pra todo mundo. Era domingo, sábado de tarde, era um horário muito tosco, assim. Tu tinha que ficar em casa pra assistir. Tu não podia fazer outra coisa. Era sábado de noite, eu lembro. Todo mundo queria sair e, pô, tinha não, acho que depois trocou, acho que era de tarde. Mas eu sei que tem um horário que era de noite. Que eu enfim, que eu era a Luísa. Luísa, nosso amor, a Luísa. Nosso amor, a Luísa. Pra já ela fala sobre a Luísa. Cara, eu não lembro da Luísa. Ah, pô, não, cara. Falou melhor. Falou da bolada. A Luísa foi foda. A Luísa era gatinha. Quem não assistia por causa do videogamer, assistia por causa dela. A Luísa do quê? Gotchat, sei lá. Que fim deu? Ela tá no Play TV? Ela, aí que tá. Eu vou falando. O G4 tinha o cara do Cristiano Ratimbu, que não sei o nome. Sim, é, o pequenininho aqui. Que é um cara muito foda, parabéns. ele é um baita apresentador, ele apresenta muito bem. E de repente uma hora passou pra de noite, acho que era das 9 às 11. Era, tipo, era tri comprido, mas ninguém assistia porque todo mundo saía de noite. E aí era muito comprido, mas falava um monte. E aí foi que desapareceu, não tinha mais. Aí nós não sabíamos o que tinha acontecido. Eu não tive notícia, nem me prestei a procurar, né? E aí, do nada, um dia fuçando na parabólica em minha casa, que o cara do Castelo Rá-Tim-Bum, Play TV, que é isso aqui? É o G4? É o G4? É o G4? Susto, susto. A Play TV, sinal liberado na parabólica. Isso faz nem 2 anos, cara. Não faz 2 anos. Cara, um canal que só passava clipe de música, coisa sobre videogame, anime. Passava um desenho normal também, não lembro assim, desenho americano, não lembro o que era. Não lembro. Mas só isso, e Vara e a Luísa. A Luísa. Tinha o Joga Mais Fala. Ué, o Como Joga Mais, que eu vi a entrevista do cara do Sensei, o... Como é que é, o dublador lá do Sensei? Hermes Baroli. É, eu vi a entrevista dele aí. Muito cara. A fuder, porque os caras faziam o que todo mundo faz, que é entre amigos, que é enquanto joga conversar. E os caras eles chuparam do Stargame. É isso, eu não sei. Porque no Stargame tinha todo o programa, né? Tá, os lançamentos. Combinado. O cara era muito foder. E daí no final tinha a entrevista com alguém famoso, porque o Multishow era GloboSat, era da Globo, sabe? Daí era só ator da Globo, sabe? Daí, sei lá, Malhação de 95, os astros, né? Bah, vamos jogar. Mario, Super Mario Kart, ele jogava. Sim. Cara, o cara até entrevistou o Christopher Lambert jogando Mortal Kombat. Porque ele era o Raiden, saca? Sim, que ele veio pro Brasil. Ele veio pro Brasil pra lançar o filme e daqui, bah, vamos jogar Mortal Kombat com o mestre, né? Eu tenho certeza que o Gualda deixou o Raiden ganhar, porque o cara não jogava um ovo, né? Ele, bah, você me ganhou, cara. Bah, o Raiden, tu é Deus, cara. Tu é foda. Então, Deus ou trovão Raiden, ele. É. Uhum. Depois aí veio, filme, aí também, veio o Fujin, buscou ele. Depois do filme também, nunca mais ouviu o Hello. Com a Play TV. A Play TV funcionou tipo 1 ano, quase, eu acho. Não sei, posso estar viajando. Funcionou, todo mundo assistia. Do nada, acabou. Do nada, voltou a ser canal de boi. Né? Do nada voltou a ser o canal do boi. Porra. Não, é que esse canal na parabólica pertence à Band, então eles põem o que eles quiserem. E eles põem essas coisas pra vender. Mas eu não sei, shop, cara. Sei lá. Porque... Tiraram do ar. Mas esse programa... Só que a Play TV existe desde a época do G4, em São Paulo, sei lá, em UHF. Eu não sei que fim deu. Eu até vi no blog lá do Pablo que deu umas brigas internas. Mas o site ainda existia. Eu sei que a Play TV, pelo que o site existe, que eu fucei, ainda tem, dá pra assistir online. Não tem mais o cara do Rá-Tim-Bum, nem a Luísa. É. Fico triste. Assisti um outro cara, acho que aquele rapper lá, o X, no Como Falar Mais Droga. Assisti, não achei graça. Então parei desde então. Mas tem, né? Tem. E como está bem frajala sobre a Luísa? Tô pensando nela. Não conhece, mas pensa nela. Mas é, né? Tu vê hoje, tem. Ô, cara, eles deviam lançar mais coisas no Brasil. Tem revista, tem programa, tem blog, tem site, tem podcasts, né? Tem 10 mil podcasts. Tem o nosso. Até não precisava ser sobre videogame, cara. Pensa uma coisa sobre mais nerd, assim. De verdade. Porque, tipo, pois é. Infelizmente, né? O Jovem Nerd fala muito pouco sobre videogame. Porque os caras são nerd, mas são nerd. School. São nerd tipo, school. Eles não jogavam tanto videogame. Nós acho que a gente se tornou nerd por causa dos videogames, tu vai ver. Sabe? Porque a gente viu o jogo e todo mundo, o jogo andava junto com o filme que andava junto com tal coisa, com revista em quadrinho. E eu acho que se tivesse um programa nerd de verdade, com os caras do Jovem Nerd apresentando, imagina que a fudeia ia ser. É. E ia abrir um espaço que os caras iam ver como assim. Porque, tipo, o cara ia parar pra sentar TV, assistir TV. Nerd é nerd, mas nerd é deitado. Então se estiver passando na TV, ele não vai se prestar baixado à noite. Tipo, ele vai ali, andar 3 metros pra ir à TV e ligar a TV e assistir na TV. Não é que nem os americanos, cara, que o Jovem Nerd tá fazendo muito sucesso. Tá. Até o downloading, cara, eu tava ouvindo, cara, eles conseguiram entrevista já com o Tommy Talarico, saca? O cara da Videogames Live? Sim. Sabe, né? Pô, velho, eles conseguiram falar com o Wembow uma vez que eu ouvi, que é o cara que faz o Alone in the Dark, né? Sim, de Toscão, o House of the Dead. Cara, eu não sei, os caras têm muito contato ali. Porque ó, o programa não falta, revista não falta, blog não falta. Só falta os videogames. Que é, pô, tudo bem, até lá nós vamos ficar sofrendo. É, gasolina tem, só falta o carro. Só falta o carro, a gasolina já tem. Fica sobrando. Eu acho que se tivesse um programa de TV, alguma coisa assim, era muito certo. Tipo, não que nem o G4, não num horário como o G4. É, devia ser tipo, mas nem sei. Tipo, o horário do G4 era muito caro, porque tipo, se o G4 fizesse de madrugada, eu acho que ia dar mais audiência naquela hora que passava. Sim, das 9 às 10, os caras indo encher a cara às 9 às 10 e passando o G4. Então é isso, nosso primeiro Podcast. Podcast de teste, né? Teste, não tem nem teste. Nome. Sei que todo primeiro, mundo. Primeiro artigo, botar uma mulher pro Frajola. É. Sei que todo mundo vai achar nossos sotaques engraçados, mas enfim, aqui a gente tem imigração italiana, alemã. Polonesa, francesa. Então a gente mistura de todos os sotaques. Cara, o bom é que assim, pô, eu não sei, nós estamos no. Olha só, cara. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Quem conhece essa porra de cidade, né? E a gente tá gravando um podcast de videogame pra te ver como nós aqui, os perdidão do mundo, ele são tá muito nerds. Levar o computador de casa. Está lá num lugar muito. A gente já tentou gravar no Skype, a gente já fez muita coisa, não deu certo. Bastante e tudo pela nossa paixão por videogames e tudo. E o ET, manda um recado aí. O ET, vamos falar com o ET, manda um recado aí. É, o ET também joga! É. Apresentação do Diabo Verde, o ET. Temos o nosso Blue Hand, né? E o grito de guerra do ET quando jogava Perfect Dark. Ai, ai, ai, FBI! Fechou. Acabou ali. Mas você não toca de celular, assim. Nossa, não sei. É, cara. É, olha, FBI!